sabe onde eu estou. Liga pra mim. Quem sabe um dia desse sua autoestima baixa, nossas agendas batem e a gente se encaixa. Como cê está?